A sua rádio onde você estiver. Jota Quest, Projota, fala pra ele, vai. Ei, irmão, hoje era pra ser, o dia que ela voltaria de vez, um dia pra não se esquecer. Mas você ainda não se ligou. Ei, irmão, hoje era pra ser uma daquelas noites de paixão, a paz te pedindo passagem. Mas você sequer se desculpou. Oh, você não mudou. Oh, mas você não mudou. Hoje era pra noite não ter fim, pra se perderem por aí. Mas você não deu valor. A chance de se abrir, de se entregar e assumir que você tem um grande amor. Dela te dizer que entendeu teu medo, tua indiferença, e que está pronta pra te perdoar. Ei, irmão, hoje pode ser o último dia que ela pensa em você, o dia pra deixar de ser o insensível que você sempre foi. Oh, a hora chegou. Pra se perderem por aí, mas você não deu valor. Hoje é tua chance de se abrir, de se entregar e assumir que você tem um grande amor. Vale a pena, que a vida é um filme e você é quem dirige cada cena. Mas hoje você se perdeu, e assim perdeu a chance de abrir o presente que a vida te deu. É tudo uma questão de se entregar, pular do precipício e confiar que o outro vai te segurar. É um dia pra não se esquecer, entendeu? Quem nunca viveu um grande amor não aprendeu o que é viver. Fala pra ele, vai. Hoje era pra noite não ter fim, pra se perderem por aí. Mas você não deu valor. Você não deu valor, você não deu valor. Hoje é tua chance de se abrir, de se entregar e assumir. Vai lá. Que você tem um grande amor. Vem, vem, vem, vem, vem, vem com a gente. Que você tem um grande amor. Que você tem um grande amor. É. Um grande amor. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front até meio-dia neste sábado, 13 de junho de 2017, trazendo para você música, informação e descontração no seu fim de semana. Interaja conosco pelo WhatsApp 45988282828. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E que susto, viu? Porque por um breve momento eu achei que o babaca do Paraná, citado pela irmã do Aécio no grampo da Polícia Federal, era eu. Mas não, eu sou só o idiota do Paraná, tá? Não sou o babaca, não. Ela estava falando do Valdir Rossoni, presidente do PSDB aqui do estado. Sabe aquela molecadinha que provoca, que só quer ver o circo pegar fogo? Então, né, pode ter certeza, tem gente agora no ouvido do Rossoni dizendo coisas do tipo: ah, eu não deixava, ô louco, processa ela, e coisas assim, né? Esses grampos aí do Aécio têm um potencial incrível pra gerar treta, impressionante. Mas vamos deixar isso pra lá, né? Não vale a pena, sinceramente. Vamos falar de coisa boa, porque está chegando o quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para essa época maravilhosa do ano, o mês de junho, que além de trazer temperaturas mais baixas, o que é fantástico para quem não se dá bem com o calor, como é o meu caso, traz também algumas das festas mais bacanas do ano, e não estou falando da Fartal, não, viu? Estou falando das festas juninas, que chegam com tudo já a partir deste fim de semana, e festas desde as maiores até as menores, nos mais diferentes cantos da Terra das Cataratas. Uma das opções para hoje, inclusive, é a festa junina do Sesc, que acontece ali na unidade do Sesc, na Avenida Tancredo Neves, perto do viaduto, né, a partir das 15h, com entrada franca e também atrações diversas, tanto na parte gastronômica como também nas apresentações culturais, né? 3 grupos devem subir ao palco para garantir o clima de festa junina. De acordo com a tradição, as principais festas juninas do mês homenageiam Santo Antônio, São João e São Pedro, mas a real é que todo dia, independente de dia de santo, é dia para festejar, né? Então fique atento no seu bairro, nas avenidas por onde passa, em relação aí às placas e faixas, né, indicando a programação de festas. Ó, mas cuidado com a cadeia, principalmente se você for político, tá? Porque vai que o pessoal ali da cadeia, da festa junina, né, leva essa história de cadeia muito a sério e chama até o delegado japonês da Pecúlio fantasiado de caipira ali pra prender. Já pensou? Aí não, né? Festas juninas, nossas maravilhas do mês, destacadas no quadro Maravilhas Daqui. Participe! Hora de falar aqui no front daquelas notícias toscas, bizarras, que não servem pra nada, não agregam nada à vida de ninguém, mas que, por algum motivo, chamam a nossa atenção, né? Acabam entupindo a pauta dos meios de comunicação, tornam-se as mais clicadas do dia, mais clicadas da semana, do mês, enfim, e chegam até a programas como o front, que insiste, né, em abrir espaço para essas belas porcarias. E nesta semana eu poderia falar, por exemplo, da festinha de aniversário promovida nos Estados Unidos pela atriz Sofia Vergara. Que bacana, viu? O tema da festa, com inspiração tropical, foi o Brasil. E o que é que tinha de bizarro ali? Bom, ela simplesmente arrumou umas araras. E não estou falando de arara de cabide, não, tá? Arara de verdade mesmo, o bichinho lá, o pássaro arara. E deixou essas araras amarradinhas, com as patinhas amarradas, para que os convidados fossem até lá e pudessem tirar fotos com elas sem correr o risco de arranhão, né, com as garras, ou também da arara resolver cair fora. É bizarro, sério mesmo, né? Não viu as imagens? Só procure na internet e se irrite você também. Eu poderia falar também do empresário mexicano que anunciou que colocará no mercado um papel higiênico com a marca Trump, né, para que todo mexicano possa esfregar coisas na lata do presidente dos Estados Unidos. Mas quem teria, na boa, né, quem teria coragem de passar um papel higiênico Trump nas partes, digamos assim, mais sensíveis do corpo? eu não arriscaria não, viu? Eu poderia falar ainda da idosa que foi atropelada por um desses animaizinhos de pelúcia, sabe? Que a criançada usa pra fazer passeios nos shoppings, sabe? Pois é, foi em Porto Alegre, aconteceu lá num shopping de Porto Alegre, com uma mulher de 78 anos caindo ao ser atingida por um dos bichinhos e precisando ser socorrida. Detalhe, né, a pessoa que estava pilotando o bichinho, também uma velhinha, fugiu do local sem prestar socorro. Que feio, né? Mas eu vou falar mesmo do caso ocorrido na quinta-feira em Balneário Camboriú, ali em Santa Catarina, né, do jovem Josias de Farias Júnior, de 19 anos, que usando um jaleco branco, equipamentos de médico, prontuários e carimbos, invadiu o hospital Unimed Litoral e tentou passar desapercebido para realizar o sonho de atender pacientes, mesmo sem ser médico. Enfim, ele foi detido pela segurança e afirmou que tem sim capacidade para clinicar, tal uma vez que já assistiu às 12 temporadas da série Grey's Anatomy na TV, e anotou tudo direitinho, aprendeu tudo aí com os personagens da série sobre como atender pacientes e curar doenças. É mole, ainda bem que ele é fã de uma série calminha, digamos assim, como a Grey's Anatomy. Já pensou se ele fosse fã da série de filmes Sexta-feira 13 e saísse por aí como Jason, tentando matar todo mundo? Aí complicava de vez, né? Queria ver também alguém dando uma de Pablo Escobar e chegando na Colômbia achando que ia abafar traficando, né? Front Transamérica até meio-dia. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Música aqui no front. Caramba, eu quase dei uma cochilada aqui agora. Cadê o Jarbas, o mordomo da rádio? A crise levou? Caramba, e cafezinho? Tem cafezinho aí pra acordar? Não tem? Aí fica complicado, né? Eu vou colocar mais uma música aqui e vou ali na Casa do Pão, ver se descola um café. De graça, claro, né? Porque a tal da crise tá pegando. Já volto, tá? Front Transamérica até meio-dia. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, Misty, you're a better man than I. Tell me what. Pronto, pronto, voltei do cafezinho. Indianara, Beto, proprietários da Casa do Pão, que nessa semana completou 7 anos de portas abertas. Ó, parabéns a vocês e obrigado aí pelo cafezinho, né? Mais essa boa ação anticrise. Bom, a Luciana me deixou aqui um aviso na mesa de áudio. Deixa eu ler aqui, né? Tem um oferecimento extra pra rodar agora. Assim mesmo no meio do programa. Bom, vocês sabem, né, ouvintes, com essa crise, eu tenho certeza que você saberá me desculpar, né? Deixa eu pôr aqui pra rodar. São 30 segundos, tá? Está cansado de levar calotes e ouvir desculpas esfarrapadas? Você já ouviu aquela frase? Deu, não é? Ah, caramba, suspeitei desde o princípio que tinha sacanagem nessa história, né? Ó, Luciana, sutil como pé grande na loja de cristais, né? Propaganda do cartório de protestos pra eu pagar minha dívida. Pô, Lu, que é isso, caramba? E aquela solidariedade bacana que surge entre os pobres na crise, hein? Devo, não nego. Pago quando protestar. Fronte Transamérica até meio-dia. Hoje em dia a gente não sabe quem é que tá do nosso lado. Quem é que tá do nosso lado? Existe muita gente covarde querendo se aproveitar do que é certo e acabam se tornando errado. Mas eu tenho esperança, vejo nos olhos de uma criança a fé que o homem não tem. Ah, como eu queria voltar a ser criança também. Armas a nosso favor, que não disparam fogo, somente alegria e amor. Chega de morte, chega de guerra, chega de problema nessa grande esfera. Chega de roubo, chega de ladrão, político fingindo ser um bom cidadão. Chega de mentira, chega de corrupção, é só notícia ruim quando tu liga a televisão. Nós somos todos iguais, sendo do mal ou do bem, todos podemos ser felizes também. Eu uso armas a nosso favor. Para o fogo, somente alegria e amor. Chega de morte, chega de guerra, chega de problema nessa grande esfera. Chega de roubo, chega de ladrão, político fingindo ser um bom cidadão. Chega de mentira, chega de corrupção, é só notícia ruim quando tu liga a televisão. Nós somos todos iguais, sendo do mal ou do bem, todos podemos ser felizes também. Eu uso armas a nosso favor, para o fogo, somente alegria e amor. Eu uso armas a nosso favor, que não dispara o fogo, somente alegria e amor. Em todo o Brasil, Transamérica. I'm not afraid to die. Programação musical aqui no Front. Ó, não curtiu a seleção de músicas de hoje? É que a verba tá curta, né? A crise chegou até no pagamento dos direitos autorais. Impressionante, acho que ao invés do Justin Bieber cantando Despacito, eu vou colocar aqui o Molejão, né? Porque o Molejão é mais barato. Ouve aí. Esse é Lo Despacito, Molejito, no encontrito. Despacito, firmando com a gente, vai lá no encontrito. E vai dançando, manda, manda, no bonito. Ele me tenho na curtida, Molejito. Despacito, firmando com o programa, que fala tão bonito. Ele é verdade, manda, manda, bonito. Reventa, manda, manda, manda, esquisito. Despacito, tu é diferente, te chamo de esquisito. Ele é firmando, que o tema é bonito. Despacito. Adorei, galera. Agora, a língua que cantou Despacito. E parece brincadeira de criança, né? Agora eu sei porque que é mais barato. É mais barato porque é muito ruim, impressionante. Vamos agora conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena. E é aí que mora o perigo. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Caramba, mas essa frase você fala sempre, Mulher do Google. Todas as semanas, todas. Parece até frase gravada. É a crise, Guilherme. Pô, mas até você tá tomando invertida da crise? Sou um serviço gratuito, Guilherme. Dependo de publicidade. Se as empresas não anunciarem nada, não terei dinheiro para manter minha linda voz. Minha linda inteligência artificial. Meus lindos teras e bytes. Ah, mas não se preocupe que isso não tem chance de acontecer não, viu? Tenho certeza que você passará ilesa a crise, Mulher do Google. Talvez, Guilherme. As probabilidades são de 50%. Ou seja, ou sim ou não, né? 50%. Só tem essas respostas manjadas agora no seu pacote de respostas, no seu repertório aí? Seu plano é o mais barato, Guilherme. E a crise me obriga a trabalhar mais e receber menos. Tá bom, entendi, né? Mas me diga, quais são as dúvidas que os internautas mais estão pesquisando em você nos últimos dias, tá? Responde só com os resultados que estão liberados pro horário, ok? Aqueles mais safadinhos, esses aí você me passa em off, tá bom? Ha, ha, ha, ha. Uma das pesquisas com maior procura é pela documentação necessária para ir embora do Brasil. Ir embora para outro país. Trabalhar. Viver. Sem crise. Sério mesmo? E quais são os principais destinos pesquisados? Os Estados Unidos perderam espaço. A moda agora é Portugal e Itália. Excelentes escolhas, diga-se de passagem, né? Que outras buscas mais o pessoal tem feito no seu servidor, Mulher do Google? Lista de documentos para pedir o seguro-desemprego. Aí complica, né? Como processar a empresa que eu trabalhava. Classificados de emprego. É, classificados de emprego. Diz aí, não que eu esteja interessado, tá? Mas tem vaga pra radialista? Vou pesquisar, Guilherme. Sinto muito. Sente muito? Como assim? Sua busca não retornou resultados. Tente outra vez com termos diferentes. E locutor de rádio, tenta aí. Nada feito, Guilherme. Ah, sei lá, então procura aí. Crise? Vai demorar um pouco, Guilherme. São vários zilhões de resultados. Deixa pra lá então. Você volta na próxima semana, Mulher do Google? Se a crise deixar, volto sim, Guilherme. Fiquem com o pai. Essa crise, hein? Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front. Intervalo na programação do Front Transamérica. Você já pôde perceber que hoje está difícil para fazer o programa, né? Não sei se é culpa minha, culpa do Temer, culpa da Dilma. Olha, só espero que não apareça nenhum delator de última hora para abrir o bico, porque se aparecer, meu amigo, aí é outro tipo de crise que vira, né? Na volta no intervalo tem mais música, tem a curtida da semana. Ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana, porque isso aí não tem crise que afete, né? 7-1 todo dia, um 7-1 que se renova sempre, não acaba nunca, impressionante. Rápida pausa e já voltamos.